coisas das da pele. Não era belo, mas mesmo assim havia mil garotas a mim. Rolei e acertei, cantava viva a liberdade. Mais uma carta sem esperar, a sua guitarra nos separou. Fora chamado na América, stop com horror, stop com o meu som. Chamados foi ao pé.